Guardião 01 para Santo Antônio de Jesus, reporte visual com local de pouso. Evite o setor, pois temos tráfego efetuando decolagem. Tome o rumo norte inicialmente até contato visual com o tráfego da Gol. Está visual com o tráfego da Gol na final da 10, está mantendo proa noroeste, separação visual. Gente, porém deverá curvar à direita e prosseguir com rumo norte para evitar o tráfego, pois o mesmo não será suficiente em função do seu deslocamento. Está com rumo norte, o Guardião 01. Gol no 888, ao controle. Estabilizando ele, aliás. Gol no 888, complete a final, pista 10. Tráfego 10 horas, 4 milhas, 500 pés, é um helicóptero da polícia deslocando-se com rumo norte para evitar o seu tráfego na aproximação. Ok. TAM 3663, chame Recife em 125, decimal 1, ao PR 13325. Chama a torre, o gol? Gol no 888, chama gol. Chama a torre, 1986. Ok. TAM 3663, chame Recife. Frequência 1251, ao PR 13325. 251-3325, TAM 3663. Controle Salvador, bom dia. TAM 3602, descendo para 160, frente da Índia. TAM 3662, identifique chegada Mari, desce e mantenha o nível de voo 060. 060, Mari 3602. TAM 3163, chame Recife, frequência 1251. Recife 2513, 163, pode já. Gol no 982, desse mantenha 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, vai reportar estabilizado, gol no 982. Guardião 01, atenção a tráfego do Papá Romeu, meu Oscar Bravo, que efetuou voo no setor e não tem um contato visual com o mesmo. Guardião 01. Salvador. Chaner 6312, é o controle? 6312, prossiga. Tome produz ao meu Fox 018 e chame Recife 12685. Ao meu Fox 018 e Recife 2685. Afirmo. Ok, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Salvador, eu acho que é bravo, não sei. Escuta permanente, já visual com o campo de pouso do dia, visual com o Guardião 01. Seguinte, Romeu Oscar Bravo, autocoordenação para pouso no local. Livre, Bravo. Uhum. Chame Recife na frequência 1260, término 1288. 260-288, 35221. Ciente, Guardião, vai prosseguir para qual setor agora, comigo? 38, libera a direita, salão 219, voo no 888. 219, no 888. Tá ingressando na Baía de Todos os Santos, o voo. Objeto 589, táxi via pátio, seu táxi será via pátio na sequência primeira direita na Índia, estou com a viatura, caminhão da Infero fazendo a limpeza aí da Taxi Alfa entre a Juliette e a Índia, ok? Então o senhor vai taxiar via pátio e primeira direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera por 286, altinho 2013, boa viagem. Ok, vai via pátio, primeira direita Índia, no ponto de espera chama 286, objeto 589. Saulo, gol 188 na sua escuta. 188, seu portão 03 no pátio principal. Então, táxi à primeira esquerda via Aquilo, via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. 7, primeira via Aquilo, pátio 3, chama na ingressão no pátio 1. Presente, voo direto Ofito. Da presente, voo de Ofito. Então, 3304. Decolar pista 17, 090 graus, 10 nosso. No 982, completa a final, pista 10, torre no 186. Completando, 186, gol no 982. 40, teria condições de já curvar à esquerda para cruzamento imediato? Tem um tráfego a 4 milhas de Simbra? Para cruzamento imediato da pista 1022. Ah, então está autorizado. Cruzamento, aguarde transferência para o controle. Romeu Papatango. Autorizado o cruzamento, Romeu Papatão. Torre Salvador, bom dia, Goro 982. Duas milhas para Simbra, baixada e travada a 20 anos. Bom dia, chame final normal. Chamará. Tá, 3602-070 para o 060. 3602, desse mantenha 2000, livre LF, acuse localizador. 2000, nível LS, acusa no localizador. Pode voar, dono, 3602? Vamos, por onde? 3602, sobre vetor direita pro 050, acusa estabilizado. 050, acusa estabilizado, 3602, grato. 3304, chame Recife em 1260, alterna 1288. 1260, alterna 1288, 3304. Bom dia, 5-4-4. Papatango, Romeu Papatango, chame o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, Romeu Papatango, tá volta. 1982, autorizado pouso 080 graus, 11 nosso. Livre pouso no 0, 1982. O Romeu Papatango, prossiga. Decolada 17, cruzou o campo para o corredor. Pode 20 milhas no meu pé? Gente, no meu pé, reporte 20 milhas no meu Papatango. Reportará 20 milhas no meu Papatango. Salvador, bom dia, 35414. Confirme. Trip 5414, transfere mantendo 130 na proa de maré, tá no ponto de descida. É o Trip 5414. Trip identifique 62 milhas sudoeste de Salvador, vigilância proa de Mari, chegada Mari. 1013, desse mantém 50. Certo para o 50, Mari, chegada Mari, aliás. O Papatango, o meu Papatango, troque código e acione 0137. 0137, o meu Papatango. Webjet 581, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, Webjet 581. Meia 3 de novo? Ponto para copiar na pole position? Sempre. Conforme autorizado, então, Salvador para Guarulhos, livre de voo 360, no via Perus 50, pista 10 da cola, mantendo reto até cruzar 2 pés ou 3 milhas. Após iniciar curva pela direita, perfil de subida da El Leda. Após a posição Leda, voa direto, posição Videv. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Videv. Controle 1198, voo 1186, código transponder 5114. Ok, autorizado 36, Upper Whisky 50, voa da El Leda, Bidev direto, 5194198 é o controle. Tá no 01, pronto já para pushback acionamento. Autorizado, é pode. Quais são? Tô com um aeronave da Gol. Não, tá livre, já chamei pro táxi, eu chamei minha 13 no ano. Ok, obrigado, minha 13 no ano. Solo Salvador, Gol 1982 e Bruno 6. 982, pousou, livrou, táxi à primeira esquerda via Aquilo, via Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, portão será o 4. Gente, vai dobrar à esquerda, via Aquilo, Pátio 3, vai informar para ingresso no 1, no 1982. Objeto 58 no 1, decolou os 4.6, chame o controle. Chama o controle, 58 no 1. 02 no localizador. TAM 3602, chame Torre 1186. 1186, TAM 3602. 11 conforme, chame para o cruzamento. Olympus 03. Dá um zero. Bom dia, aguardo autorização de pouso. Um comboio de viaturas vistoriando a pista. Aguarde, pista livre. Guarda na pista livre, 3602. 8 no ano. Cinco, oito no ano, siga. Decolagem de Salvador, cruza 2200, senhor. Confere. 58 no 1, contato, radar na decolagem, subo 340, saída da El. Saída da El, solicita manter a Pro 150 a fim de evitar formações inicialmente. Informativo, após desvio direto da El, 58 no 1. Após desvio da El, 58 no 1, está autorizado a desvio. Controle Salvador, 35414, cruzando 70 para 50, com referências autoriza 2000, senhor? Web 5811, prossiga. Não foi eu que chamei, não. Foi o Trip que chamou? Afirmativo, Trip 5414, está cruzando 70 para 50, está com referência no setor, poderá descer para 2000 pés. Está autorizado passar pelo abaixo dos 50, desça e corrigindo, passar e tape abaixo dos 50, desça e mantenha 2000 pés, acuse localizador, 1013. Ativo, vamos parar no localizador 35414. Gol 1982 para ingresso no principal. Olimpo 03, mantém a posição, aguarde cruzamento, Olimpo 03. Ativo, manterá a posição, aguardará a autorização para cruzamento 03. Na 3602, autorizado pouso 100 graus, 119. Autorizado o pouso, na 3602. Estacionamento 3-1-1 com 1-2-2, 2 horas, corrido 3 horas e 57, alternado galeão. TB 1-2-2, 1-2-8. 1-2-2, senhor. 1-2-2, confere então, táxi à direita via Índia, ingressando na Alfa 286, altímetro 1013. Boa viagem, o Chinema 3-1-1. Obrigado, via Índia, ponte PN 286. Bom dia. Gol 1982. Afirmo, para ingresso no pátio principal. Aqui é o 1982. Ingresso autorizado até o portão 4. Livre até o portão 4, gol 1982. O Olimpo 03 apresente sintonize tom em 1.18.6. Afirmativo, da presente tom em 1.18.6. Torre o Olimpo 03. Olimpos 03. Aguarde. O Olimpo 03 está aguardando, mantendo no hotel. 3602 no solo 51, libere a direita, solo 1219. Liberando a direita, solo 1219, 3602. Olimpo 03 autorizado, cruzamento. 03, iniciando o cruzamento. Oceaner 6311, autorizado alinhar e manter. Confirma para o 6311, alinha e manter. Autorizado alinhar e manter. Cliente, alinha e manter, 6311. 3602, táxi autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingressar no Pátio 1, tá? 3602. Alfa, Kilo, Pátio 3, ingressa para ingressar no Pátio 1, 3602. Índia e Juli e Alfa. Dois e quinhentos, gente, tá livre. Livre, dois e quinhentos, Alfa Tomatão, grato. Do meia, o controle 19-8, aciona 0127, Índia, November Alfa. Número Alfa 02 no POB, está no pátio 4. Informação em curso é a Índia, altímetro 013, para acionamento, táxi decolagem 286, Índia, novembro. 3-1-1, pista livre, autorizado decolar, 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado decolar, 6-1-1. Segura um pouco. Ah, 3602, o pátio 3, se aproximando do pátio 1. Aqui está 3602, ingresso à esquerda, via pátio, portão, via pátio 1, portão 7. Esquerda via pátio 1, portão 7, 3602. Solo 8, bom dia. dia, o 1397, gate 3, teria a saída prevista para Guarulhos, por gentileza, para o 1397? Webjet, chame Recife em 125 decimal 1, PN 13325, bom voo. 397 para Guarulhos, segundo a repetitiva, a rota aqui é via Bridge, Open Zulu 16, OS conforme o plano de voo do repetitivo. A saída da Euleda, após Leda, direto à posição Bridge. O Costos fora para 1233. Em torno de 8 a 10 minutos deve estar constando o sistema. Vamos coordenar o nível 380. Voo no 397. Ok, muito obrigado, autorizado, de acordo com o plano de voo Bridge, Epsilon 16, saída da Euleda até Bridge, guardando o resto da autorização, muito obrigado. Nada, informação custa a Índia, altímetro 1013, certo? Certo, certo. Até a próxima. Olhinho 03, está no ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, 120 graus, 09 nós, Olimpo 03. 03, está alinhando e decolando. Avistando 354-14. 354-14, completa final, pista 10, 5 milhas para Simbra, torre no 86. 86, boa, pode. Torre 354-14, estabilizado no localizador. Visual com campo. Chame passando Índia Serra, trip 5414. Chamará passando Índia Serra. Positiva, pode vir, vou ver da minha 39. Decolou 58, curva esquerda, perna do vento, pistão no zero, autorizado circuito a 1-0-0-0-10, chame pronto para girar base. Negativo, curva da esquerda, perna do vento, chamada pronto para base, Olimpos 03. Trip 5414, check trem. Passou o Índia Serra, baixou e travou. Autorizado, pouso, 1-0 graus, 1-0 nós. Teve pouso para o trip 5414. da base para o Olimpo 03? Autorizado, chame na final. Chamará na final, 03. Jeep 5494 no solo ao 01, libere a direita, solo 121, libere solo 9. Pode ir para a direita, Jeep 5494. Solo, Jeep 5494. Trip 5494, pousou, levou táxi via Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Táxi via Pátio 3, reportará para entrar no 1. Para toque arremetido, Olimpo 03. Sim, 4 no 4, até remoto no 4 do pátio principal, autorizado táxi 5494. Táxi até remota 1 no 4, principal, Trip 5494. Não é 63 ou 9? Siga, senhor. Cruzou 1160, chame Recife no 251, alterna 13325 e reporte ao mesmo dos desvios. Positivo, 251, alterna 3325, reportará. Obrigado aí, um bom dia.